Saudações, alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacaça e está começando mais um Periscaço! Que ideia de fazer isso, né? Periscaço, Periscaço vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras aqui no Facebook. facebook.com/paginaverdaço, todas as segundas e sextas-feiras às 20 horas, seus malditos dromedários, estão vivos ainda? Vocês estão vivos, suas antas? Quarta-feira não foi fácil. Quarta-feira foi foda. Foi puta de um jogo. Allianz Parque viveu mais um grande momento em sua história. O jogo contra o Cruzeiro certamente vai ser lembrado por muitos anos. Quando vocês estiverem bem mais velhos, vão contar a história para os seus filhos. Esse jogo vai ser um deles. Porque quem esteve naquele estádio na última quarta-feira teve a oportunidade de sentir uma atmosfera rara. O Palmeiras jogou muita bola entre o início do segundo tempo e o terceiro gol. Depois do terceiro gol, o Cruzeiro deu uma esfriada no jogo, foi experiente, foi esperto. E conseguiu parar, porque senão o Palmeiras ia fazer um gol atrás do outro. Não ia parar de sair gol. Mas aqueles 20 minutos, especialmente entre o 10 e o 20, que foi um pouquinho antes de entrar o segundo gol, que a torcida começou a enlouquecer, que teve um lance que a bola não entrou, que foi aquela bicicleta, né, do William. Eu acho que entre aquele lance da bicicleta do William, e daí a bola foi para a esquerda, cruzaram, aí o Borja cabeceou para fora. Esse lance foi um absurdo. Aí incendiou o estádio de um jeito, que daí saiu o segundo e saiu o terceiro gol. Então, esse intervalo foi uma coisa magnífica. Foi um negócio assim que só quem estava lá no estádio tem condição de sentir, não há palavras para descrever o que aconteceu no estádio naquele momento. Então o futebol traz umas coisas para a gente que é meio inexplicável, meio indescritível, por mais que isso seja chavão, etc. Mas não tem como fugir desse clichê. E para nós palmeirenses foi mais um grande presente que o Palmeiras deu. Aí vem os chatinhos, né? Mas empatou em casa e o adversário fez 3 gols. Vale 2. Não, não vale 2. Eu não tenho que fazer 6 lá, seu animalzinho de tetas. Você é burro, você tá falando isso. Lógico que o resultado em si não foi bom. Obriga o Palmeiras a ganhar, mas é uma vitória simples. Por qualquer placar. Uma vitória de 1-0 serve lá no Mineirão. Qualquer vitória. Empate só se for 4-4. Não é toda hora, né? Se bem que o Cruzeiro tá jogando de... Na última segunda-feira. Então, o Cruzeiro tá jogando aberto. Tá fazendo, tá tomando. Então, vai que, né? Um 4-4. Mas a gente sabe que é muito difícil. 3-3 vai pra pênalti. Né? Outro 3-3 vai pra pênalti. Então a gente precisa ganhar. Agora, é difícil ganhar do Cruzeiro lá? Fácil não é. Mas é impossível? Nem fudendo, né? O Palmeiras tem time para ganhar de qualquer outro clube do Brasil, em qualquer estádio. Não tem que ter medo. A gente sabe que vai ser difícil, vamos tentar. Então é isso daí que vai acontecer. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer, mais do que lamentar a dificuldade do resultado que a gente tem que fazer no segundo jogo, curtir, cara. Um puta de um jogo. Um puta de uma reviravolta. Sabe, o que foi falado desse jogo na mídia, o respeito que todo mundo que gosta de futebol teve a mais pelo Palmeiras. Mas, pô, ganhar do Palmeiras é foda, né? São 11 meses sem perder em casa. Os caras falaram, agora cai, agora perde. Perde o caralho. Perde o caralho. Para ganhar na nossa casa, vai ter que fazer mais do que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro, gente, fez um primeiro tempo absurdamente perfeito. Mas absurdamente perfeito. E aí cai naquilo que a gente já vinha falando de outros jogos. Deixa eu desligar a TV aqui que está dando umas luzes estranhas aqui, né? Cai no que a gente está falando já outros jogos. Os caras, quando vêm jogar aqui contra nós, na nossa casa, jogam a vida. Vem como, ó, nós vamos fazer o jogo perfeito. Então, lembra do CAG? O CAG veio aqui, fez o jogo da vida deles. E foi difícil pra cacete. E veio o Cruzeiro e fez o jogo da vida dos caras. Os caras jogaram muita bola no primeiro tempo, mas jogaram certinho. Vieram preparadinho. Lógico, vazou a escalação. Então o Mano já soube melhor o que fazer. Mas mérito dos caras. Mérito dos caras. Souberam direitinho o que fazer com aquela informação. E, porra, meteram 3-0 do Palmeiras com 30 minutos. Acho que nem eles esperavam, né? Vamos lá. Cuca errou? Errou. Mas eu escrevi isso no artigo de ontem. O que que levou o Cuca a apostar errado? Vai botar Edu Dracena e Zé Roberto. Bom, primeiro que o lado direito deles não é veloz. O veloz é o Alisson que fica do lado esquerdo. Eu até achei que o Mano podia inverter, só para sacanear, sabe? Pô, eu sou o Mano, boto o Alisson na direita e faço a festa em cima dos dois e jogo o Robinho para esquerda. Ou jogo o Robinho no meio e o Thiago Neves para esquerda. Mas não, ele veio com o Alisson na esquerda e o Robinho na direita. A gente sabe que o Robinho não é um velocista, né? Mas não foi pelo lado esquerdo que eles construíram as jogadas. Foi pela lentidão e pela falta de ritmo do Thiago Santos, que estava voltando. Que eu acho que foi até o Thiago Santos que foi o cara que induziu o Cuca a confiar que o lado esquerdo não precisava ser. Podia ser os dois velhinhos, né? O Edu e o Zé Roberto. Mas assim, ah, vai estar com o Thiago Santos lá protegendo, não tem erro. Eu vou segurar os dois. Fala para o Zé Roberto não descer e tudo certo. Não, não funcionou. Então, o primeiro gol saiu do lado esquerdo deles. O Diogo Barbosa. Então, o Thiago. Não, foi o. Eu não lembro qual deles que puxou o contra-ataque, abriu para o Diogo Barbosa. Acho que foi o Thiago Neves mesmo. Abriu para o Diogo Barbosa e correu. Então, se foi outro, vocês me corrigem. Aí, quem que estava correndo ali pelo lado direito? O Roger Guedes. Por quê? Porque o Fabiano estava lá na frente cabeceando. Foi contra-ataque de escanteio. E aí não tem como voltar mesmo. Ele podia ser o Usain Bolt, que ele não ia chegar, o Fabiano. Então não tem nada que xingar o Fabiano por causa do primeiro gol. Começa por aí. E vamos falar, hein? Se o Roger Guedes não alcançou o Diogo Barbosa, o Fabiano, nem que ele tivesse muito bem postado, ele não ia conseguir também. E aí veio o cruzamento. Aí já para o cruzamento, o Zé Roberto, tudo bem. Acabei de falar, o Roger Guedes é que estava correndo, não conseguiu alcançar, por quê? Porque o Diogo Barbosa correu muito. Só que o Zé Roberto, ele tinha um espaço de tempo para recuperar uma eventual perda na corrida, que é o tempo que a bola leva entre o pé do Diogo Barbosa e a marca do pênalti. Então, isso daí dá tempo para o Zé Roberto ganhar 1, 2 metros que ele tinha ficado para trás. O Zé Roberto nem isso, nem assim conseguiu chegar. Então a bola vem cruzada e o Zé Roberto, sabe, não alcança, né? Aí nem com aquele carrinho, que ele sempre dá aqueles carrinhos, né? Nem com o carrinho dele ele conseguiu alcançar a bola. A bola chegou no Thiago Neves deu o tapa. Então reparem aí no lance. O Zé Roberto ele tem toda a condição de chegar e cortar o cruzamento. Ele não consegue porque não tem velocidade. Então aí já não é questão dele estar do lado esquerdo, é questão de que ele está lá para fazer a cobertura. Ele não é um dos caras que sobe para a área no escanteio, ele está lá para fazer a cobertura e nem assim ele conseguiu. Ele não saiu correndo lá do campo de ataque para fazer a defesa, para fazer a cobertura. Então não está dando. Né? Aí o segundo gol dos caras, o segundo gol foi pura habilidade Então foi mérito total deles, eles envolveram, eles estavam totalmente cercados ali do lado esquerdo da nossa defesa. Eles fizeram uma tabelinha de cabeça, pá, e envolveram, botaram o nosso time na roda, cara, saiu na cara do gol. Então aí é mérito, mérito total dos caras. Aí você pode falar, ah, alguém podia ter chegado dando um rapa, podia, mas aí essa é uma falta na lateral da área. E todo mundo fala. Tá com jogadinha ali na lateral da área, o que o goleiro fica gritando? Sem falta, sem falta, sem falta. Né? Então, se soubesse que ia sair o gol, lógico, dá um rapa, mas como é que você vai saber que vai ser o gol? É o mérito dos caras. Não foi de contra-ataque, não foi nada, foi jogada construída. Aí o terceiro gol, sim. Aí mais um contra-ataque. E aí foi em cima do Fabiano e foi um facão. Né? Também não lembro de novo qual deles que foi. Deu o facão. O Alisson entrando pelas costas do Fabiano. Aí sim, o Fabiano falhou. A jogada era toda dele, ele ficou para trás e podia ter cortado. Então, assim, o Fabiano errou num dos gols. Um dos gols. E saiu como se ele fosse o culpado dos três. Vou falar para vocês. Eu estava lá naquela área de imprensa nova, tá? Que eu consegui fazer o credenciamento junto ao Palmeiras. Queria agradecer aí a diretoria de Arena do Palmeiras. Então, uma coisa é bem diferente. Aliás, eu assistia jogo lá, né? Até outro dia. Aí fecharam aquela área. Eu assistia lá, no setor 505 do da Superior Oeste. Então é exatamente onde eu sentava. Só que uma coisa é você ter aquela visão, que é uma visão espetacular do jogo, da cabine de uma área de imprensa fechada, onde só tem repórter trabalhando. Outra coisa é você ter aquela mesma visão sentado no meio da torcida, né? Então eu tinha lá 5 metros para a direita a torcida de sempre, alguns outros metros para a esquerda a torcida, só que eu estava no meio de jornalistas. E assim, dá um pequeno isolamento do barulho. Né? Você não tem o barulho de quem está imediatamente à sua volta. Então você vê o barulho um pouco mais de longe, um pouco mais de longe. E aí você consegue ver com muito mais clareza os caras xingando, os nervosinhos que levantam e xingam qualquer lateral que o cara erra. E nesse momento que o Fabiano saiu, foi um negócio tão intenso, tão absurdo. Eu até falei que foi grau 8 na escala Wesley, porque aquela vaia do Wesley, eu acho que a do primeiro jogo, né? Aquela nunca mais vai se repetir. É impossível. Grau 10 na escala Wesley. Eu achei uma. Não é que foi crueldade, cara. De sorte. E o Cuca, tem treinador que fala assim: se eu tirar agora, eu vou queimar, então eu não vou tirar. Se ele não tira, a gente toma 4, toma 5. Então o Cuca foi corajoso. Tirou o Fabiano, pôs o Tietchan. Podia dar tudo errado também, porque o Tietchan também não tá jogando nada disso. Mas o Tietchan já salvou o Jean uma vez e agora tá salvando isso. E agora salvou o Fabiano. Foi pra lateral e resolveu. Não que ele tenha jogado fino da bola, nada disso. Mas dentre as opções que a gente tem, o Jean, infelizmente, parece estar com uma contusão crônica. Então, dá até medo do que da sequência do Jean. Isso explica um pouco mal o futebol dele nos últimos jogos, né? Então preocupa o Tietchan, mas foi uma solução que resolveu o problema da direita. O Cruzeiro também cansou, né? E aí, nos 15 minutos finais do primeiro tempo, com a direita ali consertada, aí o Zé foi pro meio, o Egídio foi para esquerda, todo mundo rezando, o Egídio jogou bem. O Cruzeiro parou de atacar, então ele não teve as deficiências defensivas que a gente sabe que ele tem. E no segundo tempo só deu Palmeiras. Então, por que que o Egídio jogou bem? Porque ele não foi exigido defensivamente. E aí, como um lateral de apoio, ele foi bem. Tem dias que ele joga bem, tem dias que ele joga mal, mesmo no apoio. Quarta-feira foi um dos dias que ele jogou bem. Eu achei que ele jogou bem no apoio. Cruzou bem, participou de gol. Então, o Cuca teve sorte que os jogadores corresponderam. Mas ele fez o que tinha que fazer. E ele não tinha muito mais opções. pro segundo tempo. Guerra machucou. Pô, tira o Guerra. Põe quem? O Veiga, né? Lógico. Lógico para você, lógico pros, né? Para mim. Pro Cuca, não. Pro Cuca é assim: é Dudu no meio, Borja e o William vai para esquerda. Porra, o William e Borja junto. A gente até tinha esquecido que tinha essa possibilidade, né? Porque o Cuca, né? O William e Borja junto. Três gols. Puta que pariu. Três gols. Como é que funciona, cara? O Cruzeiro ficou assustado. O Cruzeiro também ia tomar 4, 5. Aí entra a experiência deles. Eles pararam o jogo, começaram a catimbar, cair, rolar. O Fábio parecia goleiro do 15 de Varginha. Mas funcionou, fez o que tinha que fazer, né? Para ele está ótimo 3x3. Agora, eu queria que o jogo da volta fosse semana que vem já, porque o moral que o Palmeiras está no confronto está muito grande. Só que daqui 4 semanas, que é quando vai ser a perna de volta, aí já esfriou, aí já é outro momento, outra coisa, aí já não conta muito mais o que aconteceu. A pena que não vai ser quarta-feira agora, mas a gente vai usar esse moral que a gente ganhou nesse jogo da Copa do Brasil, que ele seja usado na Libertadores, que é o nosso grande objetivo. Não é verdade? Então, daqui a pouco a gente fala de Libertadores. Eu quero ver as besteiras que vocês estão falando. Vamos lá. Contra o Santo André, foi 3x3 lá e 4x4 aqui. Acontece. Né? Acontece. E é só que a gente se fudeu, né? O Osmar, o Cambalhota, fez um monte de gol na gente. O Marcos teve um chilique. Dá pra ganhar lá, mas tem que jogar como jogou o segundo tempo. Não existe isso, né, Jonathan Wallace? Não dá pra você jogar igual, não é o mesmo time, não é o mesmo momento. O time deles também não vai jogar igual. Então, se a gente jogar igual, não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa. Não tem nada disso. São vitórias como essa que não sei o que, daí não consegui mais ler porque subiu. Já vazou de novo a escalação. Na verdade, essa escalação que vazou, ela é chute, tá? Essa não é oficial, não. Eu não apostaria nessa escalação que você viu na Fofox, não, tá? Ó, os padrinhos aqui, tá vendo? O Oreste, o Anderson, sabe? Eles estão fazendo propaganda. Sabe por que eles estão fazendo propaganda? Porque eles gostam de ser padrinhos do Verdasso. Eles são padrinhos e gostam e sabem o quanto vale a pena. É por causa deles e de mais 215 caras que eu tô aqui fazendo isso para vocês. E ó, a gente tá se mexendo, hein? A gente não vai ficar nessa brincadeirinha de fazer aqui no. Tá vendo? No quartinho de casa, né, com essa câmerinha chinfrim, com essa iluminaçãozinha chinfrim. Quanto mais vai entrando recursos, mais a gente está reservando, guardando e aplicando para um dia poder melhorar. Então a gente já tem uns testes agendados em breve, testes gratuitos, obviamente, para fazer uns programas de vídeo diferentes. Mas ainda precisamos que cresça o apoio. Isso enquanto eu ainda estou no meu emprego normal. Eu preciso que esse apoio seja maior ainda para que eu possa fazer esses programas e pagar por eles e continuar sustentando a minha família, me dedicando só a essa atividade. Então, para isso, eu preciso chegar em 1.000 padrinhos. Eu estou nesse momento com 217 padrinhos. Então são esses dois e mais 215 que estão construindo essa possibilidade. Então, quando chegar no 1.000, eu vou chegar para vocês e falar: rapaziada, vai sair um puta negócio legal, porque agora eu só vou me dedicar a isso. Então. Então, se vocês gostam desse trabalho, sejam um de nós, né? Participem dos grupos, vejam a empolgação desses dromedários aqui. Eles não estão fazendo isso à toa, não estão fazendo isso por causa da minha beleza física. É por causa do trampo, né? Do trabalho, do ambiente que a gente cria junto nos nossos grupos, de WhatsApp, de Facebook, churrasco, pizzada, vamos comer pizza. A gente vai ver o jogo quarta-feira contra o Barcelona, comendo pizza, todo mundo junto, tomando chopp. Todo mundo junto. Então é uma comunidade, gente. É, sabe, é um negócio que a gente está construindo devagarzinho, já faz quase um ano esse programa. E, porra, já são mais de 200 pessoas e todos muito satisfeitos, como vocês podem ver. Eu repito, por que eu falo que eles estão satisfeitos? Os caras ficam convidando os outros. Quer dizer, ruim não é, né? Então, você que está pensando aí, ah, mas puta, mês que vem eu fico... Não, mês que vem é amanhã. Então, se você fizer agora, já vai ser mês que vem. Então, faz agora aí. Pega lá o www.padrim.com.br/verdazo. É quanto você quiser, cara. Você vai... O importante é você estar junto, tá? Com 10 reais, 15 reais, 20 reais, 5 reais, quanto você puder, tá? Mas é importante que você seja mais um tijolo nessa construção, para a gente chegar no 1000. Sozinho eu não consigo, meu. Eu preciso do apoio de vocês, tá? Então vocês são meus patrões, vocês são meus padrinhos. Então eu preciso de vocês, então sejam bem-vindos. Zé Roberto, faça igual o Jordan, encerra como campeão. Quem é Jordan? Quem é Jordan? É só o atleta mais bem pago da história, só. Acho que o lateral direito tem que ser o Tietê. É o único que não está comprometendo ali. Até o dia que ele vai comprometer. Daí você vai falar, ah, quem inventou de improvisar o Tietê ali? Quer dizer, é muito fácil, né, ser engenheiro da obra pronta, o Jonathan Wallace. O Palmeiras tem que... Tentou contratar o Mike. Tentou recuperar o Mike, que teve 2 anos excelentes no Cruzeiro. Teve 2 anos excelentes no Cruzeiro. Só que depois caiu com contusões. Então a aposta foi, pô, a gente vai sarar essas contusões dele aqui, porque a gente tem uma puta estrutura. E ele vai voltar a ser o cara que jogou pra cacete quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Tá agora nada. Né? Mas vamos dar um tempo pra ele. Quem sabe? Quem sabe? Pra esse ano eu acho bem pouco provável que venha alguém pra direita. Pra esquerda eu acho que ainda pode ser. Agora, pra direita já veio. A aposta foi Jean e Fabiano. E Mike. Então já tem 3. Vai comprar 4. No segundo gol, quando a bola sai da direita, o Mina tinha se despregado do Robinho. Ah, mas aí é a movimentação, né? Aquela dinâmica da jogada, né, Douglas? É, também é. É difícil. E na Libertadores, melhor o Santos ou o Furacão? O Vinícius Kopp. É por causa desse tipo de coisa que times são eliminados. Então, se o jogador começa com essa... Ah, o Santos... Ele tem que pensar no Barcelona. Aprende uma coisa, bota uma coisa nessa sua cabeça de bosta. Tem bosta dentro da sua cabeça para você fazer uma pergunta dessa. Primeiro tem que passar do Barcelona. Depois a gente vai pensar em quem vai ser. Ficar pensando no outro jogo sem nem ter jogado a ida é chamar uma zica que você não tem noção. Então você não aprendeu isso ainda porque você tem 12 anos. Então, puta que pariu. Dromedário. Cuca tem que deixar de insistir em Fabiano e Zé Roberto. Então, quem manda o Fabiano? Zé Roberto, eu acho que realmente ele tem que ter uma saída digna. O Fabiano, você não pode queimar um cara desse. Primeiro que ele vai ser vendido. Você não pode incinerar um cara desse. Ele tem que ser usado, sim. Ele é um dos laterais direitos. O Jean está com uma contusão crônica. Então a gente não sabe quando ele volta. E o Mike não pode ser usado na Copa do Brasil. Então é, na Copa do Brasil é o Tietê ou o Fabiano. Tá? Aí você fala, Tietê! Bom, aí para volante, você coloca quem? Porque não pode pôr o Bruno Henrique. O Arouca tá machucado. O Felipe Melo tá machucado. E o Bruno Henrique não pode jogar. Então aí você vai jogar com o moleque. Tá? Você vai jogar com o Thiago Santos e com o moleque. O Gabriel Furtado. Tá? Então, Fabiano não serve? Então é Gabriel Furtado no meio, que é o que sobrou. E foi isso que ele não quis fazer no início do jogo. Pô, vou meter o Gabriel Furtado contra o Cruzeiro, um jogo cascudo desse, para marcar o Thiago Neves. Uma coisa é marcar o Renato Cajá, outra coisa é marcar o Thiago Neves. É, não, é outro jogo, é outra coisa. Então o Cuca não sentiu firmeza para colocar o menino. Pode queimar, foi cauteloso. Foi de Fabiano. Foi a escolha que ele fez, gente. Ele podia ter sido pensado diferente e colocado o Gabriel Furtado. Tchê na direita. Talvez a gente tivesse empatado em 1-1. Talvez a gente tivesse perdido 2-1. Talvez a gente tivesse ganho o jogo. Jamais saberemos. Então não adianta ser engenheiro de obra pronta. Você tem que tomar uma decisão antes. Aí depois você vê se dá certo ou se dá errado. Não podia pôr o Juninho na esquerda. Juninho não pode jogar. Então, ou era o Egídio, ou era o Zé Roberto. Pô, Egídio! É, o Egídio. Pô, jogou melhor. Era uma melhor opção para aquela noite. Mas diante do passado, você teria tanta certeza? Não teria. Ah, então não põe o Edu Dracena, põe o Antônio Carlos. Pô, pode ser. Mas essa foi a decisão do cara. Ele que está lá treinando. E a gente sabe o quanto ele é bom. A capacidade do Cuca como técnico é indiscutível. Então ele deve ter tido algumas razões para ter feito as escolhas que ele fez. Depois que acabou o primeiro tempo, a gente viu, pô, foi errado. Não deu certo. Mas ele teve razões para isso, a gente tem que confiar nele. Vitor Hugo cansou de salvar o Zé Roberto na cobertura, porque o Vitor Hugo é muito mais veloz que o Edu Dracena, certo? Já está mais que na hora de jogar o William com o Borja juntos. Eu gosto muito do William como segundo atacante. Então, você tira um volante e põe o William. Então, Dudu de um lado, Roger Guedes do outro, tranquilo. Ou Dudu e Keno. Ou Roger Guedes, Keno e Dudu no meio, porque não vamos poder contar com o Guerra. Que o Guerra teve uma lesão no tendão do quadril. Sei lá que porra é essa. É dúvida para quarta-feira. Amanhã ele já não pode jogar de qualquer jeito porque está suspenso. Mas é dúvida para a sequência da temporada. Então você pode jogar com o Dudu no meio, Keno de um lado e Roger Guedes do outro. O William no banco, Borja na frente. Borja parece que está pegando jeito. Pô, precisa meter um gol. Está empatado, está perdendo, precisamos. Tira um volante, soca o outro time na área deles e dois atacantes. Três meias, dois atacantes. Sendo que um deles, o William, entrando em diagonal, sabe? Procurando espaço, usando a velocidade dele para confundir o zagueiro, para chamar a atenção do zagueiro. O Borja lá na frente, com aquele tamanhão dele lá, segurando o zagueiro, jogando de costas para o gol, fazendo o 9-9. Vai entrar. Vai entrar. Contra o Peñarol, foi assim. Contra o Santos, foi assim. Lá na Vila, que a gente ganhou. Então, essa é uma variação muito legal. Só que eu acho que não dá para jogar o jogo todo nela assim, porque fica muito desprotegido. É em caso de necessidade. Você pode fazer o tradicional, só que daí você vai tirar o Roger Guedes. Né? Aí você escolhe ou o Roger Guedes ou o William aberto. O William começou o segundo tempo no meio, o Dudu continuou na esquerda. Foi muito movimentado, Douglas. Eu não consegui definir a posição dos dois. Então, na teoria, a gente acaba seguindo o que é a teoria. Mas não dá para você cravar que o Dudu estava aberto na esquerda e que o William estava no meio. Porque era muita movimentação deles. Tomara que o Cuca não faça gambiarra no jogo contra o Barcelona. Não tem muita escolha, viu? Ou, na verdade, tem muitas escolhas, mas vai ter que fazer gambiarra sim. Não, não tem? Tá tudo machucado? Ah, Eu estava esperando essa pergunta. Quem fez essa pergunta foi o dromedário Williams Rodrigues. Foi a zebra chamada Williams Rodrigues. Foi a cacatua chamada Williams. Já viu uma cacatua? Cacatua é aquele bicho que fica assim. O Diego Souza vem ou não vem? Me perguntou esse protozoário, essa ameba. Por que faz isso? Por que faz isso? Por que você faz essa pergunta para mim? Tá a fim de aparecer? Tá a fim de fazer graça? Como é que eu vou saber se a porra do Diego Souza vem pro Palmeiras? Porra! Como que eu vou saber? Animal! Animal! Porto Velho, Rondônia, abraço. Abraço para Porto Velho. Pronto, agora já acalmei. Cuca usou o termo exato para descrever os ataques do Cruzeiro. Cirúrgico. Foram muito precisos, né? Então, cirúrgico é uma expressão que se usa quando alguém tem uma precisão muito grande. Se vocês forem ver nas estatísticas aí da vida, o Cruzeiro, no primeiro tempo, deu 3 chutes no gol. 3-0. 3 chutes no gol. E no segundo tempo, teve só aquela bola, era que puta, quase que a gente perde no final. Nossa. O Thiago Neves conseguiu pegar a bola ali no bico da pequena área e conseguiu rolá-la pelo meio. Ela passou na frente do gol. Minha nossa. Já pensou se o cara alcança? O Ariel? Ariel não, Ábila. Eu não me conformo, o cara perguntou se o Diego Souza vem. Puta que pariu. Por que faz isso? Borja tem que jogar. Se vira, Cuca. Eu não sou o Cuca. Vai lá no Cucatio e fala com ele isso, animal. Guilherme Nunes. Pô, vocês estão de sacanagem. Alexandre Menino. Por que o Veiga nada joga? Pô, eu falei que vocês iam fazer pergunta idiota, mas eu não sabia que vocês iam fazer perguntas tão idiotas. Alexandre Menino, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Que pariu, cada uma. Às vezes eu acho que vocês parecem flamenguista fazendo pergunta. O flamengazo deve ser esse nível. Aí vocês ficam rindo aí, mandando coração. Parem de mandar coração. Parem, parem. Olha lá, quem tá rindo? Deixa eu pegar essa carinha aqui. Filha da puta. Palmeiras jogando dessa forma oscilante, não dá pra ter confiança. Falta acertar essa defesa. Ô Edmilson Matos Araújo, você é casado com o Palmeiras ou você é casado com a Vitória? Eu sou casado com o Palmeiras, com a minha mulher, primeiro de tudo, né? Deixa ela ouvir isso daí. Então não é você ir pro jogo pra ter confiança. Você é ir pro jogo pra torcer, velho. Sabe? Então eu fico meio puto com isso. Até outro dia a gente brigava pra não cair. Agora a gente tem o melhor time do Brasil. Você quer entrar sabendo que vai ser. Sabe o que é que seja 96, todo ano seja 96. Ah, quero ter confiança. Eu quero chegar lá sabendo que vai ganhar, só quero saber de quanto vai ser. Não é assim, velho. Não é assim. Sabe, nossa torcida está muito mimada. Ah, que tem dinheiro. Ah, porque não sei o quê. Não é, hein? É ir lá e ganhar o jogo. E é difícil porque tem 11 caras do outro lado. O CAD veio aqui, deu calor. Quando você compra um monte de jogador bom e monta um puta de um time, não é para ter certeza que você vai ganhar os jogos, é para você ter mais chances de ganhar os jogos. Isso não significa que você vai ganhar todos os jogos. Então, nem que você te... Vai lá perguntar pro torcedor do Barcelona, torcedor do Real Madrid, se ele vai confiante em todos os jogos. Aí ele vai jogar contra o Bayern de Munique, ele não vai confiante, ele vai torcer, vai, né? Vai que posso ganhar, posso perder. Vai pro torcedor do Bayern de Munique. Ah, quando você joga contra o Barcelona, você tem certeza que você vai ganhar? Não tem. Então não dá para ele ter certeza. E não dá para ter certeza nem que o Real Madrid perde ponto do Getafe. O Barcelona perde ponto do Villarreal. O Bayern de Munique perde ponto pro, sei lá, pro 15 de Piracicaba, sei lá como chama essa bosta. Perde ponto, cara. Não vai ganhar todo. Então não tem essa de, ai, quero ter confiança que vai ganhar. Ah, pariu. André Souza pergunta: pode mandar coração? Adianta falar que não pode? Você vai mandar mesmo? Você é um corno. Se o Diego Souza vier, ganharemos em estatura nas bolas aéreas e chute em média distância. O Diego Souza não é tão alto quanto você está achando, não, hein? Ele tem a mesma altura do Borja. Acho eu. Vocês que estão aí, vão lá na Wikipedia lá ver a altura dos dois. Não acho que ganha muito em altura, não. Só que ele está numa puta fase. Né? Ele está num esplendor técnico muito grande e ele tem muita força física, como o Borja tem. E muito mais adaptado ao futebol brasileiro. A aposta no Diego Souza seria uma aposta. Para pegar um cara mais pronto. O Borja é um cara que está sendo construído para se adaptar no futebol brasileiro. Os caras mais velhos, da minha idade, daí para cima, lembro de uma época que cara bom chegava e arrebentava. Porque o futebol era muito mais simples. O futebol não tinha tanta variação, não tinha tanta aplicação tática. Era entrar e jogar. Jogava os melhores e pronto. O esquema era o mesmo, né? Demorava para inventar um esquema tático novo. O esquema tático durava 10 anos, era sempre o mesmo. Aí aparecia alguém com uma mudança. Então era muito mais fácil. Hoje é mais difícil. Então tem uns caras que falam assim: isso é papo furado, isso é adaptação. O cara que é bom joga. Isso nem na nossa época era mesmo. Mas hoje não é, cara. Infelizmente não é. Então se você não entende isso, se você acha que é frescura. Tá bom, você pode achar isso, cara. Só que você. Lamento de dizer que você tá defasado. Né? Sei lá, o Lucha deve achar isso. Né? Vê aí que virou Luxemburgo. Eu tô pulando as perguntas estúpidas, tá? O Eduardo Amaral falando que vale a pena ficar padrinho. O Adriano Fernandes falando que vale a pena ficar padrinho. O Marcel Pereira também. Olha lá. O Rafael Franceschini também. O Leandro. O André Ferreira está dizendo que ia atrás do Cortez. Que tá no Grêmio, cara. Como é que você vai arrancar o cara do Grêmio? Já jogou Libertadores. Não adianta ir atrás desse cara agora. Não sei nem se você sabe que ele tá no Grêmio pra falar um negócio desse. Luciano Marcelo tá falando umas coisas que eu já falei, né? Jogo contra o Santos e contra o Peñarol. Deve ter escrito antes de eu ter falado. É que eu só tô chegando no comentário agora. Duanicilos. Duanicilos. Eu vou te banir. Porque você é São Paulino. Ai, André Souza. Tá sabendo de algo? Fiquei ouvindo na internet. Sabe o que é? É verdade. Se tá na internet, deve ser verdade, né? Então, isso aí que você falou, que eu não vou repetir, essa especulação estúpida, é verdade. É totalmente verdade isso aí que você está falando, seu animal de tetas. Animal de tetas. Teremos o Moisés de volta. Dá para jogar com o Felipe Belo, Moisés Guerra. Então, mas isso aí vai demorar ainda, cara. A gente não pode ficar pensando daqui 2 meses como vai ser o time. Temos que pensar no time para agora. Bruno Henrique tá voando nos treinos. Tomara, eu não tô vendo os treinos, você tá vendo? Eu não tô. Uau, uau, uau, uau, uau. Felipe Bunda. Felipe Bunda. Felipe Bunda, eu vou te banir porque você também é São Paulino. Com esse nome, né? Felipe Bunda. Ó, sugestão do Carlos Eduardo. Felipe Melo, Moisés, Diego Souza, Guerra, Dudu e Borja. Cabe. Cabe sim. Cabe sim. O Guerra mais aberto. Diego Souza no meio. Cabe. Opa, se cabe. Essa seria uma grande opção. Olha lá, Nicolas também tá falando que vale a pena esse dromedário. Tá travando direto hoje, hein? É, deu umas travadinhas aí. Infelizmente, acontece, né? Acontece. É, senhores, jogo contra o Grêmio amanhã no Pacaembu. Os dois times vão poupar. Então, isso já era esperado desde que saiu a tabela. Só que você olha as duas escalações, prováveis escalações, são dois puta times. Sabe? O Grêmio eu acho que deixa um pouquinho a desejar no meio-campo. Mas a defesa do Grêmio é boa. O ataque do Grêmio é bom, reserva. Então você tem no ataque do Grêmio Miller Bolanhos. Você tem aquele Everton, que é um pontinha rápido, chato, que meteu gol na gente na Copa do Brasil no ano passado. O gol que eliminou a gente foi dele. E qual que é o outro que vai jogar? Fernandinho. Que tudo bem, é o Fernandinho, mas é um cara que joga bola. Na defesa, eles têm o TV Palmeiras na lateral esquerda. A dupla de zaga não é ruim. Não lembro de cabeça agora quem é, mas andei olhando ali a escalação. Eu só não achei assim. Ah, tem o Michael no meio campo, que é um volante muito bom, que também já fez gol na gente, lá na Arena do Grêmio. Acho que foi em 2015. Ele meteu um gol na gente. É um bom volante, muito bom volante. Não é um time fraco. Esses caras, a maioria deles, aliás, era para ser titular do Grêmio. Acho que no planejamento deles lá. Só que a molecada deles tá jogando muita bola. Então o Pedro Rocha ganhou a posição, o Ramiro ganhou a posição. Não são nada disso, mas estão setinha para cima, né? Você que gosta de falar isso. Mas estão com a setinha para cima. Então, tá encaixadinho o time do Grêmio. E os medalhão estão ficando para trás. Léo Moura, né? Lateral direito. Não era para ser reserva. Mas acabou sendo, porque foi engolido. Então, é o time reserva, mas é um time chato. Agora, pega o nosso time reserva, que vai jogar amanhã. Desculpa, é melhor que o do Grêmio. É bem melhor que o do Grêmio. Vai jogar o Fernando Prass e eu acho que vai jogar o Dudu. Acho. Porque o Dudu estava voltando de contusão, então, para ele não perder ritmo, para ele continuar a evolução física dele, eu acho que ele vai jogar. Acho. Então, olha só. Fernando Prass. Joga Mike. Luan e Antônio Carlos. E Juninho. Por favor. Um time que tem Fernandinho e Everton, você tem que jogar com o Juninho. Você não vai colocar nem Egídio nem Zé Roberto, pelo amor de Deus, seu Cuca. Então, Juninho na esquerda, Antônio Carlos e Luan. Aí, volante, joga o Bruno Henrique. Agora, no brasileiro ele pode jogar. Joga Bruno Henrique e joga Tchê. Se não jogar Tchê, vai. ouvi nego falar que vai de Michel Bastos, segundo volante. Não é má ideia. Isso aí você altera para um 4-1-4-1 facinho. É até um jeito de não deixar o Grêmio pegar muito na bola. Se deixar esse time do Grêmio pegar muito na bola e ficar armando contra-ataque em cima da gente, vai ser complicado. Então pode ser uma boa. Então, Michel Bastos. E aí você tem o Dudu, que eu acho que joga. Veiga e Eric. E Borja na frente. Pô, vem, Grêmio. Vem. Eu acho que dá jogo, sim. Tá? Tô confiante para amanhã. A gente está 10 pontos atrás do Gambá. O Gambá pega o Botafogo. É favorito, tende a ganhar, mas a chance do Corinthians perder pontos com o Botafogo, eu acho que é maior que a chance do Palmeiras perder pontos com o Grêmio. Então eu acho que a gente tem alguma chance, boas chances, de diminuir a vantagem. Boas não, alguma chance. Ah, o Corinthians é favorito. Tá? Assim como eu acho que o Palmeiras é favorito em cima do Grêmio. Mas temos alguma chance de baixar isso aí para 8. Baixou para 8, e aí, dependendo do que acontecer nas próximas rodadas, a gente já fica na expectativa, mesmo que todo mundo vá ganhando seus jogos, de baixar para 5 no confronto direto, que é dia 12. Está chegando, falta 12 dias. Tá? Não nessa quarta-feira, outra. Ai, como eu estou esperando para pegar esses. Para acabar, e estou dizendo para eles não perder, para empatar. Mas eu não quero que eles percam, eu quero que eles cheguem invictinhos aqui. Eu quero que eles cheguem na série invicta, para chegar aqui. Senhores, aliás, o que vocês acham? Ganhamos dos gambás ou não? Vocês ficam lembrando do Valdívia ainda. Sabe o que eu acho que deve ser isso? Eu acho que vocês devem ter, todos vocês que estão falando no Valdívia, vocês devem ter pôster do Valdívia do lado de dentro do armário, não é na parede. Porque ninguém vê. Quando ninguém tá vendo, vocês abrem o armário e ficam olhando pro pôster. Eu não sei nem se ele tá vestido nesse pôster ou não. Mas eu acho que só pode ser isso. Não é possível. Que mais pode ser? Que canal é pior, tá dizendo aqui o Omar? Sport TV, ESPN ou Fox? Sem dúvida, Fox. Pior de todos é a Fox. Porque a Fox, ela não assume que é humor. Porque o que a Fox faz é muito escrachado. Então devia assumir logo, é escracho. É esse canal de escracho, não é canal esportivo informativo. Ou pelo menos que o programa tivesse um nome que sugerisse, né, aqueles programas de sofá, de mesa que eles fazem, que os caras deitam no chão, que sei lá, que eles põem fantasia, que eles trazem adereços. Não põe esporte rádio, sei lá como que chama, rádio esporte. Põe circo, Fox, aí beleza. Aí eu acho que é mais honesto. A ESPN, ela tem aqueles programas pretensamente sérios. Só que os caras são de uma arrogância do cacete, né? Eles realmente, eles acham. Eles não são opinativos, eles são professorais. Não, tá errado fazer isso, tem que fazer daquele outro jeito. E gostam muito de mandar o dinheiro dos outros. Não, tem que gastar do outro jeito, não pode gastar desse jeito. E não entendem nada, hein? Você vai ver a opinião dos caras sobre finanças, não entendem nada do que estão falando. Falam da economia do Palmeiras como se estivesse falando da economia do orçamentinho doméstico de cada um deles. Sabem nada. Aí eles chamam especialista. E especialista não sabe bosta nenhuma também. Impressionante, o cara é muito ruim. Eu estou falando isso com conhecimento, cara. Eu tenho informação na área, você desculpa. Eu posso debater com o cara ali tranquilamente. Dá um pau no cara. Então, pode parar. É, a Sport TV não. A Sport TV eu já acho um canal bem mais sério. Até porque tem exigência de padrão que a Globo pretensamente impõe. Lógico que tem muita palhaçada lá escondida, escamoteada. Os caras sabem fazer a palhaçada quando eles querem fazer. Puxam pra cacete pro Flamengo. Então, hoje, por exemplo, eu tava vendo no almoço, no restaurante que eu fui almoçar, passando Sport TV ali. Acho que era entre meio-dia e meia, uma hora, tava um programa chamado É Gol. Eu não ouvi o que estava acontecendo, mas nos comerciais, nos comerciais não, nas enquetes que apareciam lá, só o Flamengo ganhava. Então, assim, teve uma enquete que era o abusado do mês, Vinícius Júnior, por causa de um drible que ele deu, um drible comum. Ele deu uma pedalada no jogo contra o Botafogo, o abusado do mês. Se pegar a jogada que o Guerra fez, em cima do. Aquela que ele deu um drible de costas, que ele deu de letra e saiu correndo pelo outro lado. Foi muito mais bonito. Muito mais bonito. Mas o abusado do mês é o cara do Flamengo. Flamengo. Uma vez Flamengo. O golaço do mês foi o gol do Trauco. Que ele deu um chute, a bola bate no morrinho, artilheiro e entra no canto. Foi o gol do mês. Porra. Quantos golaços a gente teve? O gol do Trauco foi um gol do Flamengo. Então, ele tem esse problema, Sport TV. É um programa, é um canal Flamengo. Mas, em determinados pontos, né, da produção, nesse programa específico. Nas mesas você não vê tanto isso, né? Principalmente nas mesas que são aqui em São Paulo. Eles têm mesas que estão lá e têm mesas que são aqui. Então, assim, eu acho que é o menos ruim de todos, desses três que você mencionou aí. Tá? Mas, desculpa. Sou mais o nosso aqui, tá? Pelo menos para palmeirense. Aí o Marcos fala assim: volta, Vitor Luiz, por causa de um gol de falta. É isso? Porque não adianta, Vitor Luiz, velho. Ou você não lembra do Vitor Luiz, você não tá vendo o jogo do Botafogo direito, ele é só o Vitor Luiz. Ele vai chegar aqui, ele não vai resolver nada. Eu acho que sim. Para a gente resolver, é um cara muito melhor que o Vitor Luiz que a gente precisa. Se for para contratar, para chamar o Vitor Luiz de volta, tá? Para que a gente fica se preocupando tanto com excelência financeira, para ter recurso? É exatamente para preencher os buracos. O Vitor Luiz, ele pode até voltar para ser reserva. Sabe? O Egídio, acho que não dá mais. Chega fim do ano e depois vê o que faz com ele. Se o Roberto vai parar. Então a gente vai precisar de dois laterais esquerdos no fim do ano. Eu acho que o Vitor Luiz pode ser um deles para compor. Vai que ele evolui, que ele melhora mais ainda, aí beleza. Mas o que ele joga hoje, ele não pode ser nosso titular. Ele não vai resolver nada. Ele tem que trazer um lateral esquerdo agora. Tem que aproveitar essa janela europeia agora para trazer um lateral esquerdo. Com todas as maiúsculas, lateral esquerdo, um fodão que chega e arregaça. Por exemplo, aquele Jorge que era do Flamengo, que foi embora no começo do ano, eu não sei como que ele está lá fora, se ele se adaptou bem, se ele está jogando direitinho, se ele não está com saudade de arroz com feijão, hein? Que tal, hein? Esse moleque joga muito. Ah, Tietê está suspenso, né? Tietê está suspenso. Tem razão. Então não é Tietê amanhã. Bom, eu vou fazer o pré-jogo daqui a pouco. Conto com a audiência de vocês. Eu vou, lógico, pesquisar direitinho, ver quem está suspenso, quem não está, e vou escalar o time, tá? Tem que ser o Keno em vez do Eric. É uma opção, cara. Só que tem que ver se ele não está planejando usar o Keno na quarta-feira. Não tem o plano B se o Diego Souza não vier? Tudo bem que eu tô com a barba por fazer, tô meio esculachado, mas eu não sou o Matos! Eu não sou o Matos, animal! Animal de teta. Vou passar o trator nos gambás. Ganhamos fácil. Não, fácil nunca é, bicho. Quer dizer, às vezes até acaba se tornando um jogo fácil. Mas você nunca pode falar que o derby vai ser fácil antes do jogo. Nem nós, nem eles. Nunca. Isso é a história ensina. Tá? Nunca vai ser fácil um derby. Eu já caí nessa armadilha várias vezes. Ah, não. Destruir os gambá. Dá azar, faz isso. Não, não pode fazer isso. Tá? Tem que sempre que ir na manha. Porque é derby. Não é por causa do Corinthians, porque é derby. Essa palavra é mágica. Tem que respeitar essa palavra, derby. Não o derby cigarro. Quando se referir ao clássico, quando se referir à corrida de cavalo, não, aí você pode falar o que você quiser. Agora, quando você estiver falando a palavra derby e for com respeito a Corinthians e Palmeiras, tem que falar ela com reverência. Derby é uma entidade. E ela nunca é um jogo que você pode falar assim, ah, moleza, derby. Tá? Aqui é o que o Vinícius Augusto está falando. Derby é um jogo que quando alguém chega com muito moral e perde, o estrago é absurdo. Então você pode ter certeza que se tem um probleminha que estava sendo varrido para baixo do tapete por causa dos resultados, a hora que perde o derby, esse probleminha sai debaixo do tapete e vira um problemão. É histórico, é sempre assim. Então, se tem algum probleminha ali, perdeu o derby, puta, foi aquilo. E aí vira crise, vira uma bosta. Ganhar derby é ganhar campeonato, não é à toa que existe essa frase. Ganhar derby. Então, esse derby em casa temos que ganhar. Se eles estiverem invictos, a gente arregaça essa série, além de tudo, vai fazer um putauê na imprensa, é legal pra cacete. Se eles já tiverem perdido até lá, faltam 3 jogos para isso, a gente aumenta a crise, e aí vai perder a primeira, aí já vai ficar mais sem confiança. Perde o derby, puta que pariu. Né? Aí a diferença de 10, 12 pontos, já. E aí a gente atropela. Fox é uma espécie de Band da TV fechada. Boa, Jonathan Wallace. Agora você foi bem. Agora você brilhou, meu amigo. Arrogante é o Roger Flores. Ah, Ben Hirsch, acho que você, na verdade, você tem inveja do cara porque ele pega umas mulheres, né? Da hora, hein? O Mauro César é o professor de Deus. O cara é arrogante pra caralho, né? Aí já tem gente que não quer no Sport TV, que os caras são arrogantes. Eu acho que não, eu acho que arrogante é a ESPN. O que achou do evento Barcelona e Palmeiras no telão do Allianz? Me pergunta o Ivan. Eu acho a iniciativa espetacular. Eu acho que fazia muito tempo que a torcida pedia isso. Só que os preços estão meio estranhos, né? A Karina tá falando que o ESPN é o melhorzinho. Ah, cara, eu não acho, não. Eu acho que, além de tudo, a ESPN tem um viés sociológico ali, que eu acho que não tem nada que ter essa mistura, que eles insistem em fazer isso e tem nada a ver, cara. Não é isso que a gente que assiste esporte espera. Minha opinião pessoal, claro. Marcos de Fernandes, você tem time no Cartola? Marcos de Fernandes, vai. Não posso falar isso gravado, né? Se fosse no grupo de WhatsApp, eu falava. Você não vai durar muito, já estou te avisando. Vitor Federa. Palmeiras joga com o Cruzeiro pelo Brasileiro antes do jogo de volta à Copa do Brasil. Como esses jogos são diferentes? Poderia comparar? Como eles são diferentes? Poderia comparar? Ah, cara, jogo de mata-mata é diferente de jogo de Brasileiro, independente de ser o mesmo adversário ou não. Jogo de mata-mata, o time entra pensando que vai acabar daqui 180 minutos. E se for o jogo da volta, o cara fala, já sei quanto eu tenho que fazer. Então, se você tomou de 2 a 0 no primeiro jogo, você tem que ganhar de 3. Então você não vai entrar estudando, vamos ver como esses caras vêm, para daí ver o que vai fazer, porque isso é o normal de um jogo de campeonato. principalmente quando é jogo de campeonato no começo, nas rodadas iniciais. Você vai, tenta ganhar o jogo na manha, sem desespero, sem arriscar. Então, eu acho que a palavra-chave para você traçar a diferença entre um jogo de Copa e um jogo de pontos corridos é o tempo. Você tem que fazer o gol rápido para descontar uma vantagem ou para abrir uma vantagem se você estiver jogando em casa o primeiro jogo, por exemplo. Então você não pode ficar esperando muito. É a urgência. E é o componente eliminatório que deixa a bola muito mais viva, que a adrenalina é muito mais alta, né? Claro, salvo se for campeonato de pontos corridos naquelas rodadas finais, que aí você já sabe o que você tem que fazer também. Mas num jogo típico de pontos corridos, é um jogo mais calmo, é um jogo mais estudado, é um jogo mais tático. Jogo de mata-mata é ataque contra defesa. Quem precisa fazer o gol vai pro ataque, quem não precisa tanto fica na defesa, fica encolhido jogando em contra-ataque. Normalmente é assim. Então dá menos empate, até por isso. E tem sempre aquele componente da segunda perna, que eu sempre acho muito legal, que é quando chega aos 30 do segundo tempo, é ataque contra defesa mesmo. Quem precisa. Se tiver por um gol, né? Se tiver por dois ou três, aí já vira loucura. Vira ataque contra defesa, mas aí já é loucura e normalmente toma no contra-ataque. Mas quando tá por um gol, é muito legal. Porque é um time tentando reverter, mesmo se estiver fora de casa. Se o cara tá por um gol, vai para cima aquele louco. Foda-se se tomar outro. Então é muito legal o mata-mata por isso. Né? Mas aí é um jogo muito intenso. Não dá para você jogar o ano inteiro sempre mata-mata, mata-mata, mata-mata, mata-mata. Porque é muito intenso e aí se perde, saiu. E aí você fica sem calendário. Então também não dá para fazer isso o tempo inteiro. E ó, falei, falei, falei, já estourou o tempo, tá? Então, queria agradecer aqui a companhia de vocês. Não deu aqui para responder todas as perguntas, mas eu acho que foi bem divertido. Amanhã, Pacaembu, estaremos lá. Espero que todos estejam renovados aí já do jogo pesado que foi na quarta-feira. Porque Palmeiras não para, né? É duas vezes por semana, vai assim direto, só vai parar nos jogos da seleção. Então, calendário cruel, pesadíssimo, mas a gente está aqui para isso mesmo. Tá certo? Pessoal, até segunda-feira com o próximo Periscatso. E não se esqueçam, www.padrim.com.br/verdazo. Tchau!